Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou o Gabriel Souza e o podcast desta semana não tem uma temática definida. Vai ser um daqueles que aponta para quase todas as décadas e para quase todos os tipos de hard rock. E vamos iniciar com um dos grandes sucessos do Zwinger e do seu primeiro álbum, o homónimo Winger, mas ficar com a música 17. Para vocês, Winger 17. Please. começamos este Riff Service com três nomes da primeira linha do hard rock dos anos 80. Iniciamos com o Zwinger e seguiram-se os Poison e a música Fallen Angel, música retirada do álbum Open Up and Say Ha. Terminamos esta primeira sequência com os Quiet Riot e do seu maior sucesso, o álbum Metal Health, ficamos com a música Sleek Black Cadillac. E vamos agora para uma nova sequência e vamos viajar no tempo e vamos passar dos anos 80 para a segunda década do século XXI, para o ano de 2017. E neste ano surgiram os gregos Silked and Stained. E do álbum Love on the Road vamos ficar com a música Rockstar. Para vocês, Silked and Stained, Rockstar. See you. could fight. I hold love tonight. Hide away. We can't win this game. I can see it in her eyes. Take the blame. Find a different scheme. It's there. We'll be right back. após os gregos Silk and Stained, quem nos apareceu no Reef Service foram os suecos Rian, que em 2017 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum Out of the Darkness, e desse álbum ficamos com a música Hideaway. E terminamos esta sequência com os brasileiros Trigger, e aproveito desde já para mandar um abraço ao pessoal da banda Trigger e do EP homónimo Trigger, lançado em 2017, ficamos com a música Satisfaction. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter uma sequência com três vozes femininas que nos apresentam baladas. E vamos iniciar com Joanne Shaw Taylor, que nos apresenta a música Diamonds in the Dirt, retirada do álbum Diamonds in the Dirt. Para vocês, Joanne Shaw Taylor, Diamonds in the Dirt. They're no longer... I'm somos uma só. I got wings in my soul. Let me understand your situation. Kindly tell me one more time again. There has been a certain complication, like a scary dream that doesn't end. When did you begin to notice, darling? Something in your life has gone astray. Yes, it is a long tale and a sad one. Not to worry, dear, I have all day. You can tell it to the doctor. It makes it go away. Then when you are through, you wake up screaming for a chance to tell it every day. Even if you told it to the Godhead, even if you told someone in charge, do you think he'd have the power to change it now that you have let it get so far? He turns out to be just a fancy dancer, swallowing your hopes down with his beer. Maybe you should try another treatment. Therapy is good if you're insane. It will help you find out why you're hurting, even if it don't relieve the pain. E nesta sequência mais calma com vozes femininas, após Joanne Shaw Taylor, ficamos com Christine Campbell. E do álbum Roller Coaster, ficamos com a música Butterfly. E terminamos esta sequência com uma música que não é tão balada, mas é uma música mid-tempo, de Susan Hakila. E do álbum Misconduct, ficamos com a música Tell It to the Doctor. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter três nomes a solo, que são dos nomes de maior charneira do hard rock melódico. E vamos iniciar com James Christian, o eterno vocalista de House of Lords, e do álbum Meet the Man, vamos ficar com a música Strong Enough. Para vocês, James Christian, Strong Enough. Alone and peacefully. Can you feel We'll be right back. for truth you'll find. The questions, they go on and on, and you'll never lose your way when you know who you are. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após James Christian, ficamos com o vocalista dos Magnum, o vocalista Bob Catley, e do álbum Spirit of Man, ficamos com a música homónima Spirit of Man. E terminamos esta sequência com Stan Bush e a música Your Time, música retirada do álbum Dream the Dream. E vamos agora para uma nova sequência e deixamos os nomes mais clássicos para entrarmos em bandas do século XXI. E vamos iniciar a sequência com os suecos Diamond Dawn e do álbum Overdrive, vamos ficar com a música The Hunter. Para vocês, Diamond Dawn, The Hunter. mean. Yeah. nós, os suecos Diamond Dawn, ficamos com os finlandeses Reckless Love. E do álbum Reckless Love, ficamos com a música Love Machine. E terminamos esta sequência com a música Snakes in Paradise, dos Crazy Licks. Música retirada do excelente álbum Rough Service, que os Crazy Licks lançaram em 2017. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas de hard rock com um hard rock mais pujante, mais intenso, até mais épico. E vamos iniciar com os Blue Murder. E do álbum Blue Murder, primeiro álbum da banda, vamos ficar com a música Riot. Para vocês, Blue Murder, Riot. Y aunque no sepa nada de esto, we'll be right back. till the daylight comes. So make your peace with your God as a comfort. This assassin won't sleep and you got nowhere to run. The angel of darkness will tell you about just to bury your soul. She'll kill you regardless, possessing a cost you the controlling host. The angel of darkness, a city that's heartless, devours you all. Sins of the Father, the Son that you lost, and not the Holy Ghost. With such a high spec, no one takes their eyes off her ass. She's like a bona fide angel, as a matter of fact. Visual tease, aphrodisiac. But when the thunderbolt hits, she knocks you flat on your back. A silent death you never see nor hear. She severs flesh and bone, easy, no remorse, no fear. You think she's hot, coming on so strong, but she's a psychopath, feeding only leading you on. We'll tell you about just to bury your soul. She'll kill you regardless, possessing a cost you the controlling host. The angel of darkness, a city that's heartless, devours you all. The sins of the Father, the Son that you lost, and not the Holy Ghost. e após Blue Murder ficamos com os britânicos Ten. E do álbum Isla de Muerta ficamos com a música Angel of Darkness. E terminamos esta sequência com os dinamarqueses Royal Hunt. E do álbum Paper Blood ficamos com a música Seven Days. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três baladas de três bandas clássicas, três bandas dos anos 60 e 70. E vamos iniciar com os Nazareth. Para vocês, Nazareth, Dream On. to see you anymore. You've played your game and lost, but still you know the score. Your mind wanders round the room, but you always end up crying. Sequência de baladas após Nazareth, ficamos com os Budgie e do álbum Night Flight ficamos com a música Apparatus. E terminamos esta sequência com a banda que lançou o vocalista Brian Johnson, os Geordi, e do álbum No Good Woman ficamos com a música Ain't It a Shame. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos voltar a vozes femininas. E vamos voltar a bandas do século XXI. E vamos iniciar a sequência com as britânicas Joan of Arc. E do álbum Ride of Your Life, vamos ficar com a música Work. Para vocês, Joan of Arc, Work. I'm The judgment takes a part of me. Beneath her will no equity. Will I get my reward? Like me, get off your ass. It's our time now to let it hurt. He's a powerhouse. You're a powerhouse. I'm a powerhouse. Believe man, it's true. All the power's in you. Moments of yesterday forgotten in time. Yielding your cross now, why live? Choose a new path and our love will be yours. One touch of his hand healed every man. He said, love thy neighbor, and then raised his head. No lessons were learned there. Oh, the love is in you. You know what to do. The love is in you. Após Joan of Arc, ficamos com a banda liderada pela vocalista e guitarrista Liz Hale. Estou a falar-vos dos Hailstorm. E do álbum The Strange Case Of, ficamos com a música Freak Like Me. Terminamos esta sequência com a canadiana Jacqueline Lovely Piras. E do álbum Warrior of Truth, ficamos com a música Powerhouse. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com uma banda multinacional. Estou a falar-vos dos Eden's Curse e do álbum Symphony of Sin. Vamos ficar com a música Losing My Faith. Para vocês, Eden's Curse, Losing My Faith. We'll be right back. in all bodies, every day is the same scene. The only change is the bodies. Bodies. Down. vengeance when there is no need. Feeding the anger won't make me deceive. Hoping the praying delivers the souls. Is this surprise? Is this surprise? Is this surprise? Trading your blood for a drop of blood. What you get in return. E é com Cora Leoni, Walk on Water, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Eden's Curse e a música Losing My Faith. Continuamos com a banda The Magnificent e do álbum The Magnificent ficamos com a música Bullets. E terminamos com Cora Leoni e a música Walk on Water, retirada do álbum The Greatest Hits, Part 1. E os Cora Leoni são uma banda que conta com Leo Leoni dos Gotthard e que recupera uma grande parte de músicas dos primeiros álbuns da banda, que ficaram um pouco esquecidos pela banda. E é com Walk on Water, um dos originais de Cora Leoni, que conta com o vocalista Ronnie Romero, que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Eu sou Gabriel Souza, este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. Rock on! Can understand the purpose of my life. the twilight of your darkest hour, there's a torch that's burning bright now. And if you fall from the highest tower, spread your wings and learn to fly. In your soul there's a strong desire to reach out for the sun. A bridge is falling.